Márcia Ferreira, Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Coisa mais linda, né? Se você quiser ter esse CD de Salmos da Márcia Ferreira, são 30 salmos por apenas R$15, já com despesa de correio e tudo, viu? É o Projeto Confiança. Você manda o seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A equipe da Marcinha manda pelo correio para sua casa, junto vai o número de uma conta, você recebe, depois você vai até uma agência de correio ou numa loja de loteria e efetua o depósito, tá bom? É uma maravilha esse CD. A hora que você estiver assim meio aborrecido, você bota esse CDzinho da Márcia, lá você vai ver, vai ouvir uns dois ou três salmos, você sai zero bala. Essa moça participou daquele programa da Globo, The Voice, né? E muita gente lamentou que ela não tivesse ganho. Luci Alves, Amor a Perder de Vista. Fizemos um bom baião de dois, sem compromisso pra depois. Foi fugaz feito chuva de verão, molhou, fecundou meu coração. Semente brotou e deu roseira de paixão mais verdadeira. Compromisso pra depois. Foi fugaz feito chuva de verão, molhou, fecundou meu coração. Semente brotou e deu roseira de paixão mais verdadeira. Ficar uma vez não satisfaz, o meu sentimento pede mais. Aqueles momentos de prazer me marcaram pra valer. Já usei celular, computador, mandei-me um mensagem de amor. Pergunto aos amigos por você, deixa tudo e vem me ver. Louca por você, vem logo me ver, tô cansada de sofrer.